Introdução Workshop 588. Máquina do Tempo. Tecnologia liberada em Pequim. Triângulo da Criação. Tempo, lugar, posição, posse. Tempo zero. Iluminação criada. Raios cósmicos são seguros. Fundação Cash aceita. Mundos paralelos. Bolas de raios cósmicos, resultados incríveis. Vilarejos sagrados do Irã. O ensinamento de hoje é sobre a criação de uma verdadeira máquina do tempo que a Fundação Cash está desenvolvendo e testando atualmente. Não se trata de uma máquina do tempo como a que nos foi contada em filmes de ficção científica ou como a que os físicos do estado da matéria acham que podem desenvolver. De fato, o Sr. Cash deixou bem claro que no estado da matéria, essas coisas são apenas fantasias criadas por eles mesmos. Por exemplo, os chineses estão gastando bilhões na tentativa de fundir elementos por alguns segundos, e o mesmo acontecendo com o CERN. Então temos os americanos usando enormes quantidades de eletricidade para gerar um campo magnético de mais de 100 Tesla, quando os buscadores de conhecimento da Fundação Cash fizeram 129 Tesla com equipamentos simples, que custam quase nada. Isso se deve ao fato de a Fundação Cash ensinar o conhecimento da criação, que trabalha com os campos magnéticos e gravitacionais do plasma. A outra parte dos ensinamentos explica o próximo passo para levar a tecnologia do plasma ao público. Na sexta-feira, dia 9 de maio, a tecnologia do plasma será exibida publicamente pela primeira vez em Pequim. Em uma pequena área, um local de grande prestígio, perto de todas as embaixadas, serão instalados alguns monitores de TV grandes atrás de uma janela de vidro, onde as pessoas poderão ver o plasma sendo demonstrado. Além disso, também haverá grandes monitores do lado de fora, de modo que qualquer pessoa que entrar nessa área poderá ver a revolução na ciência. Segundo ele, os experimentos serão feitos remotamente e transmitidos para esse local, onde milhares de pessoas poderão assistir. Dignitários mundiais, líderes, cientistas e outros estão convidados a participar. O experimento será transmitido ao vivo pelo Zoom por 72 horas e depois caberá aos buscadores de conhecimento divulgar isso nas mídias sociais de todo o mundo. O Sr. Cash mostrará como os materiais são realmente criados no universo por meio da interação de campos universais, ou o que chamamos de raios cósmicos. Ele tem o conhecimento necessário para criar materiais do universo não conhecidos neste planeta, por meio da interação dos campos magnéticos e gravitacionais locais e da inércia, com os raios cósmicos gerados nos sistemas que ele ajudou os buscadores de conhecimento e os cientistas de plasma da Fundação Cash a construir. Isso não é algo novo. Ele demonstrou a criação de ouro anos atrás para os militares chineses, e choveram partículas de ouro, e os generais e cientistas ficaram cobertos por essas partículas. Mas esta é a primeira vez que isso será feito publicamente, de modo que o mundo inteiro testemunhará isso, e, portanto, isso não poderá mais ser negado. Durante a apresentação, serão distribuídas 100 colheres do material produzido pelas máquinas, para que as pessoas possam levá-lo de volta ao seu país para ser analisado. Outro aspecto muito importante dessa demonstração será o lançamento da corporação americana Mark Ray, que é o braço financeiro e de comercialização da Fundação Cash. A Mark Ray levará essa nova tecnologia revolucionária para todo o mundo, criando uma nova revolução industrial na ciência do plasma. Para nos treinar a entender sobre o tempo, o Sr. Cash teve que passar por mais de uma década de ensinamento sobre plasma, desde o nano até o GANs, reatores espaciais rotativos até campos geradores, viagens espaciais até a alma, raios cósmicos, e agora é isso. Ele nos ensinou como os campos universais viajam pelo espaço e quando eles interagem com os campos magnéticos e gravitacionais de um ambiente local, eles podem optar por se manifestar na dimensão física. Ele chamou isso de tempo, lugar e posição. Entendemos que o tempo era o tempo relativo que criamos como humanos, como minutos, horas e dias, com base na rotação do nosso Sol. E o lugar era algum lugar no planeta Terra. A posição ele nunca explicou antes e ninguém perguntou o que era. Hoje ele disse que o tempo, lugar e posição formam um triângulo, mas isso não funciona porque algo está faltando aqui. E essa peça que faltava era a posse, e nesse caso significa a força do campo magnético gravitacional do aminoácido, que para nós é de um ser humano. Os outros parâmetros são definidos como o lugar sendo a Terra e a posição sendo a entidade ou um humano, mas também pode ser um animal ou qualquer outra criatura do universo. Esse novo triângulo é chamado de Triângulo da Criação, e os três reatores de base são lugar, posição e posse. Quando esses três reatores interagem, eles criam um tempo no topo. É como uma formação estelar que costumávamos fazer com quatro bolas de reatores de plasma giratórias. Quando os reatores de base estão livres para interagir uns com os outros, eles criam um quarto reator no topo. Isso não é feito fisicamente, mas sim criado a partir dos campos. No entanto, nos foi ensinado que se fixássemos o quarto reator com um reator físico, toda a formação estelar como uma unidade criaria voo, tentando encontrar o seu equilíbrio de campo. Da mesma forma, se fixarmos o tempo como quarto reator, poderemos alterar o lugar, a posição que é a entidade e a posse que é a força do aminoácido. Agora podemos começar a brincar com o tempo. E eu entendi que se fixarmos o tempo e mudarmos a posse que é a força, também poderemos mudar nosso lugar e a posição ou entidade que queremos nos manifestar. Ao mudar qualquer um desses parâmetros, podemos mudar os outros também. Também podemos experimentar fixar um ou dois e ver quais efeitos eles terão. Hoje, o Sr. Cash nos deu uma ferramenta incrível para viajar no universo, que é além da nossa imaginação. Eu certamente não esperava por isso. Eu pensei que a transmutação fosse a forma mais elevada de viagem. Mas agora parece que esse triângulo da criação é ainda mais elevado e mais fácil. Acredito que se pudermos criar e controlar nossas emoções, não precisaremos de tecnologia ou de um sistema para fazer isso. Mas ele disse isso antes sobre a transmutação também. Talvez isso ainda seja uma transmutação. Mas por meio de nossas emoções, mudamos a força do campo magnético gravitacional de nosso aminoácido e isso muda nosso tempo, lugar e posição, que é a entidade, de manifestação. Mas ainda é muito recente para entender exatamente o que é isso e como isso é feito. Há muitos conceitos e conhecimentos novos nesse workshop que precisam ser estudados com mais cuidado. Hoje eles foram apresentados e tenho certeza de que ele expandirá sobre eles nos próximos meses e anos. Ele falou muito sobre o tempo e nos orientou a refletir sobre o que realmente é o tempo. Em primeiro lugar, será que o tempo realmente existe? Ou é algo relativo que inventamos por meio de nossa própria experiência e observação dele? Bom, se estudarmos a espiritualidade oriental, descobriremos que ele já tinha uma compreensão mais avançada da ilusão do tempo do que o Ocidente, onde os estudiosos, mesmo há 100 anos, aceitaram que o mundo tinha apenas 5 mil anos, porque era isso que a Bíblia hebraica dizia. Agora, com a nova compreensão científica do tempo, que o Sr. Cash nos trouxe hoje através do plasma, estamos entendendo que ambos os grupos estavam parcialmente corretos. Temos que incluir, nesses grupos, as teorias mais recentes do Big Bang, que muitas pessoas aceitam como um fato. Todas elas têm alguns elementos que são verdadeiros, mas não têm a totalidade da compreensão do conhecimento da criação. Em outras palavras, eles não entendem o quadro geral de como a criação começou e como ela funciona. Já que discutimos isso muitas vezes, podemos nos ater à parte dos raios cósmicos, que são os campos magnéticos e gravitacionais de ordem elevada que emanam do Criador e que estão constantemente fluindo através do universo. Quando campos magnéticos de força correspondente interagem uns com os outros, eles podem formar plasmas e se acumular e se tornar entidades como estrelas, planetas e seres como os humanos e a alma do homem. Esse é apenas um breve resumo. Nosso objetivo principal é chegar aqui ao tempo. Então, quando entidades como a alma do homem se tornam almas maduras, elas podem criar e controlar o tempo, porque elas entendem como a criação é feita em primeiro lugar e como ela funciona por meio da interação dos campos magnéticos e gravitacionais do plasma. Agora temos a compreensão básica para trabalhar com o triângulo da criação, que é uma formação estelar do lugar, da posição que é a entidade e da posse que é a força do aminoácido. E quando esses três parâmetros interagem, eles criam um quarto reator no topo, que é o tempo. Como sabemos que cada parâmetro é um plasma e pode ser controlado pela emoção, que também é uma força de campo magnético, podemos então manipular e mudar o tempo. Com esse conhecimento, todas as coisas que ouvimos os cientistas dizerem sobre máquinas do tempo, tempo paralelo, universos paralelos, mundos paralelos e todas as outras coisas agora se tornam possíveis. Embora as palavras possam parecer as mesmas, eles estão longe disso que está sendo falado aqui. Não queremos ser vítimas das fantasias de cientistas ignorantes do estado da matéria, que são como crianças autistas repetindo o mesmo erro várias vezes, mas afirmando isso como prova de teoria, da teoria deles, porque eles controlam a narrativa por meio da força. No dia 9 de maio, o Sr. Cash mostrará a realidade da ciência do plágio pela primeira vez em público neste planeta em Pequim. Ele mostrará a criação de materiais a partir dos campos plasmáticos do universo dos raios cósmicos. Em outras palavras, partículas de ouro surgirão do ar e se acumularão em torno dos sistemas de plasma e serão coletadas e entregues ao público para que eles as levem para seus países e as analisem. Dizemos que algo é científico quando pode ser compreendido e reproduzido. É assim que a matéria é criada no universo e implicitamente é assim que toda a vida é criada também. Portanto, será uma revolução e uma evolução na ciência do homem isso. A matéria que está sendo criada por essa máquina segue o mesmo padrão do triângulo da criação. O lugar é a Terra, a posição é a matéria que está sendo produzida, a posse é a força do campo magnético do aminoácido do material que está se manifestando e o tempo é o tempo relativo da Terra para a sua criação. Esse será o seu tempo zero, o seu nascimento nesta dimensão. Como eu entendi que podemos usar esse triângulo da criação para viajar, é, por exemplo, se quisermos ir para Nova York. Mantemos então o tempo e a nossa posição como uma constante humana e então criamos um campo magnético gravitacional do lugar para Nova York e nos manifestaremos em Nova York. Mas o tempo não está claro porque ele disse: o tempo é o nosso tempo e é assim que fazemos a interface com os diferentes tempos. Portanto, minha pergunta é: ficamos em nosso próprio tempo quando estamos em Nova York ou entramos no tempo de Nova York? Ele nos ensinará essas coisas mais tarde. Talvez possamos fazer as duas coisas. Ele disse que existem vários tempos, mas temos que entender como isso funciona. Se existem vários tempos ao mesmo tempo, então será que é como mudar de canal na TV? E quando entramos em um canal, ocupamos o tempo que esse canal está? Mas e se formos apenas um visitante de curta duração ali? Talvez nossa alma mantenha o controle de nosso próprio tempo em relação à totalidade da criação. Por exemplo, será que os alienígenas que vivem na Terra sabem, no fundo de suas mentes, que eles estão em uma dimensão de tempo diferente da nossa? Mas ele deixou claro que não é como mudar de fuso horário na Terra, onde isso é apenas mover-se fisicamente em um espaço. Em vez disso, isso é feito por meio da mudança dos campos magnéticos e gravitacionais do plasma dos outros parâmetros do triângulo da criação, como lugar, posição e posse. E isso abre uma ciência enorme para ser explorada aqui. Ele disse que quando escolhemos ir a algum lugar, nosso tempo começa em zero, no momento em que nos manifestamos lá. No livro de Nisargadatta, I Am That, ou em português, Eu Sou Aquilo, ele disse algo como: quando você sonhou na noite passada, seu sonho passou por acaso por uma evolução, ou ele simplesmente estava lá e apareceu para você o sonho? Quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei com um grande ponto de interrogação sobre a realidade desse assim chamado mundo que conhecemos. Será que ele aparece instantaneamente, mas estamos tão distraídos que não nos damos conta disso? Agora o Sr. Cash está explicando a ciência de como isso é feito. A emoção é uma força de campo e por meio de nossa emoção podemos criar e controlar a força do campo magnético gravitacional do tempo, lugar, posição e posse. Esses ensinamentos tornarão a base para a evolução da ciência da sociedade do homem nos próximos séculos. Essa será a maneira mais fácil de viajar, mas ainda teremos a opção de transmutação, OVNIs, foguetes e o burro do homem. Isso coloca um grande ponto de interrogação sobre a idade real da Terra e do Universo. Os cientistas agora dizem que a Terra tem 4,5 bilhões e o Universo tem 13 bilhões de anos. O Sr. Cash está nos perguntando se os campos do Criador viajaram esses bilhões de anos para chegar aqui, interagir e criar a Terra? Ou será que ele apareceu aqui como uma posição, uma entidade, uma posse, uma força, como uma célula, e o resto manifestou nela? E mais tarde o Sr. Cash disse: será que o Universo surgiu de repente em todos os milhões de estrelas e galáxias? E como não conseguimos entender isso, criamos um número para nos sentirmos seguros em nossa ignorância? Se criarmos o tempo por meio de nossa emoção, então o Criador e o Criador do Criador também fazem isso. Quanto mais pensamos sobre isso, mais percebemos o quanto nosso conhecimento é insuficiente. o tempo é algo muito estranho de se contemplar. Se eu pensar em minha infância, eu não consigo me lembrar de como eu costumava pensar e me sentir em relação às coisas, porque eu mudei muito e continuo mudando. No entanto, eu tenho a lembrança de ter sido assim. Mas hoje, isso não tem uma realidade, ou o que poderíamos chamar de força de campo de mim. Por acaso, encontrei pessoas que conheci na minha infância e é muito estranho, mas a maioria delas continuam do mesmo jeito. É como se elas tivessem sido congeladas no tempo. Elas ainda pensam da mesma forma e estão presas aos mesmos problemas em suas vidas. Elas não têm quase nenhum crescimento intelectual ou espiritual. Eu me pergunto como isso é possível, e, no entanto, a evidência disso está diante de mim. Então, será que somos os criadores de nosso próprio tempo? Será que criamos tempo todas as manhãs quando abrimos nossos olhos e começamos um novo dia? O conhecimento de hoje está abrindo uma nova dimensão que mudará a vida de todos nós. Houve uma mensagem sutil a qual todos devemos prestar atenção. O Sr. Cash disse que na semana passada mudamos a iluminação e alguns a receberam e seguiram em frente. Uma vez que criarmos a condição de iluminação, não haverá necessidade de medo, nem de paz ou amor, porque tudo que está abaixo dela em força de campo já está contido, está dentro dela ali. Quando eu ouço isso, eu penso, então a qualquer momento eles podem acionar o interruptor e todos nós estaremos iluminados. Então por que fazer todo esse trabalho interno tão árduo e tão difícil? Por um lado, eu acho que ainda precisamos amadurecer o suficiente para sermos capazes de lidar com isso, para que isso se integre em nossa vida e permaneça e cresça assim. E mais importante, acredito que tudo que obtivemos por meio de nossos próprios esforços permanece conosco para sempre e nunca se perde. E talvez isso nos dê uma certa força de campo que pode ser usada para ajudar os outros a progredir. E ele não diz sempre para a gente que não há atalhos? Para parar a matança na raça do homem, podemos mover o tempo e mudar a posse que é a força do aminoácido, mas manter a posição que é a entidade como homem. Foi o lugar que não forneceu energia suficiente para satisfazer a fome de seus habitantes. Portanto, também precisamos mudar a energia do campo magnético do lugar. E então temos que mudar toda a estrutura do tempo neste planeta para que o homem não tenha em sua memória sua vida anterior de destruição e matança. Porque o homem e sua alma são perfeitos. E o Sr. Cash disse muitas vezes que espera que o homem não abuse desse conhecimento do tempo. O Sr. Cash também fez uma clara distinção entre o que chamamos de raios cósmicos e a radiação do estado da matéria. Como os americanos usaram a bomba em Hiroshima, agora toda a humanidade tem medo de qualquer palavra que contenha nuclear e radiação. É muito estranho, pois devido a esse medo, os seres humanos detonaram 2.056 bombas nucleares em testes desnecessários aqui neste planeta. Pelo tamanho desse número, parece que já tivemos nossa guerra nuclear sem tê-la de fato. Sempre que usamos as palavras raios cósmicos ou radiação cósmica, plasma ou campo magnético gravitacional, não há nada a temer. Os seguintes são todos parte da energia do plasma, que são raios cósmicos, a energia ou alma do homem, radiação do plasma, e os campos magnéticos e gravitacionais. Todos eles vêm da condição plasmática do universo, e o plasma nunca pode prejudicá-lo, e o mais forte sempre dá o mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. Ele é totalmente benevolente, o plasma. Entretanto, se você tiver um desejo inconsciente de criar uma determinada interação dos campos que possa ser interpretada como negativa, essa é uma condição de manifestação local da emoção. Não é algo ruim. Isso não deve ser confundido com o que está acontecendo no estado da matéria. No estado da matéria, criamos pela força, radiação nuclear, raios X, raios gama e tudo mais. Essas são radiações dos campos no estado da matéria e podem ter efeitos prejudiciais em outros estados da matéria, além de poderem ser usadas com intenções erradas. Já com o plasma, mesmo que a intenção seja errada, o plasma não causará danos. Cabe a nós amadurecer nossa compreensão da diferença entre o estado de plasma de energia e o estado da matéria. Os raios cósmicos estão conectados à energia de um plasma e também não causam danos. Devemos chegar ao conhecimento dos raios cósmicos não por medo, mas por amor à beleza que eles criam, que é o que chamamos de vida. O governo dos Estados Unidos sempre recusou aceitar o Sr. Cash como CEO da empresa americana Mark Rae porque ele era iraniano e físico nuclear. Ao mesmo tempo, ele sempre recusara designar a Mark Rae como uma empresa de desenvolvimento de pesquisa espacial e atribuir a ela o código 9661. Algo mudou recentemente e eles permitiram ambos. A Mark Rae é agora a 27ª empresa da Bolsa de Valores americana com esse código. E você pode dar uma olhada nisso. Somente agências governamentais e empresas de defesa militar recebem esse código. Se você se lembra, anos atrás, os belgas impediram o Sr. Cash de mostrar o carro voador porque eles disseram que ele não tinha uma licença para isso. Isso tudo mudou agora. A Mark Rae mostrará a tecnologia espacial como uma empresa espacial americana lá em Pequim. A NASA ela tem feito algumas afirmações sobre uma máquina do tempo e o único lugar onde eles podem obter esse conhecimento é nos ensinamentos da Fundação Cash. É por isso que o Sr. Cash decidiu mostrar a tecnologia publicamente, na esperança de que os americanos se unam aos chineses e criem uma verdadeira máquina do tempo e tragam paz ao mundo. E para impedir que certas nações roubem a tecnologia que pertence à humanidade. Foi feita uma pergunta ao Sr. Cash sobre mundos paralelos e se temos uma pessoa paralela como nós em algum outro lugar do universo. Se você procurar na internet, em um lugar diz que, em cosmologia, um universo hipotético pode coexistir com o nosso universo conhecido, mas pode operar sob leis da física fundamentalmente diferentes. Isso é semelhante à síntese do plasma, mas em vez de leis diferentes da física, dizemos que todo campo magnético tem um campo gravitacional oposto e paralelo. Isso significa que está fluindo em direções opostas. Mas será que isso significa que ele também poderia ter sua própria dimensão como a nossa aqui? Ele disse que tudo depende se ele carrega consigo todas as outras coisas também. Assim, por exemplo, se eu for um campo magnético fluindo nessa direção com toda a dimensão da Terra, então se o meu campo gravitacional que está fluindo na direção oposta contiver o mesmo tipo de dimensão que a Terra, então eu teria uma pessoa paralela a mim existindo nessa dimensão. É possível que nos encontremos? Bom, no final do workshop, o Sr. Cash explicou bastante sobre como as bolas de raios cósmicos são especiais e que muitas pessoas estão relatando resultados incríveis ao usá-las e fazer experiências com elas. As bolas de raios cósmicos nos permitem acessar a energia universal e não apenas a energia deste mundo aqui. Ao usá-las, devemos observar como as dores e as protuberâncias em nosso corpo mudam, como nos elevamos e principalmente como nossas emoções se modificam. Devemos ser capazes de alimentar a alma e ela alimentará a fisicalidade. Isso deve elevar a alma da fisicalidade. Precisamos usá-las apenas alguns minutos por dia ou mesmo por semana, porque o conhecimento que estamos recebendo precisa ser aceito pela alma do homem. A razão pela qual eles as lançaram é porque está na hora de iluminar a humanidade. Se você leva o plasma a sério, essa pode ser uma ferramenta essencial para as mudanças que estão por vir para a humanidade. Outros tópicos desse workshop. Para nos manifestarmos como homem, precisamos de uma certa estrutura de campo magnético. O aminoácido é uma estrutura de campo magnético que possuímos para ser um homem. A posse, a força, é a alma do homem. A posição, a entidade, é a alma da fisicalidade, mas você precisa do tempo para se manifestar. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, mas dei ao homem o conhecimento de mim para fazer a minha imagem. Não podemos prever o futuro, porque o futuro surge da interação dos campos e se desdobra. Os vilarejos zoroastrianos do Irã são os lugares mais sagrados para o Sr. Cash. Quando ele vê vídeos, ele tem a sensação de ter estado lá e vivido aquela vida. Eles vivem uma vida simples e ainda seguem o etos de Mitra, e é como se o tempo tivesse parado ali. Isso nos faz pensar, se precisamos do mundo moderno, onde estamos destruindo uns aos outros aqui. Obrigado por ouvir. Índice rápido Workshop 588. Nos últimos 13 anos, desde que começamos a primeira sessão do Workshop de Buscadores de Conhecimento, como um professor explicamos a vocês os primeiros passos do conhecimento sobre plasma e pouco a pouco levamos vocês através da produção de materiais nano até os GANs e então para a tecnologia espacial e sua aplicação com reatores dinâmicos ou bolas giratórias para os níveis de energia. E começamos então a ensiná-lo sobre a alma, e agora mais além, para os raios cósmicos. Todos os nossos ensinamentos têm um padrão. Não fazemos nada sem uma razão. Tudo tem sido para preparar o cenário e preparar os palos para o que está por vir quando trouxermos a tecnologia a público. Agora usaremos a Mark Ray Corporation dos Estados Unidos, que será o braço forte da Fundação Cash, para nos permitir avançar com uma nova revolução industrial na ciência do plasma. O conhecimento que vamos mostrar a vocês hoje mudará o curso da humanidade em relação à ciência. Por uma razão, a humanidade, como buscadora de conhecimento, está pronta para dar esse passo e os outros seguirão. E o segundo motivo é que estamos passando do lado teórico para o prático, mostrando a tecnologia publicamente e comercializando ela de forma massiva. Esse é o motivo pelo qual nós, como buscadores de conhecimento, criamos a Mark Ray Corporation e ela pertence a todos nós. Esse será o caminho para levarmos a tecnologia para a arena internacional. Ao mesmo tempo, ensinamos a vocês o conhecimento de uma forma muito profunda e ele foi surpreendentemente absorvido por muitos de vocês. Vocês reuniram diferentes fragmentos ao ouvir muitos dos workshops de buscadores de conhecimento e isso está nos trazendo uma evolução na ciência. Sabemos sobre o plasma, o que é o oposto do que o mundo inteiro sabe. Eles sabem tudo sobre o estado da matéria. Por exemplo, ouvimos dizer que os chineses estão gastando bilhões em um sistema de fusão para que possam mantê-lo por 1000 segundos e então os franceses quebraram o recorde deles fazendo isso por mais 3 segundos. No passado, os americanos da NASA, ou como quer que eles chamem, disseram que poderiam produzir uma certa quantidade de campo magnético em Tesla usando grandes quantidades de eletricidade. Mas os buscadores de conhecimento mostraram 129 Tesla com um sistema simples, que custa alguns centavos em comparação com o que eles fazem, porque através do plasma podemos reunir uma energia enorme ali. Nossos buscadores de conhecimento podem entender e fazer mais do que as pessoas do CERN, mas eles não conseguem aceitar o que fazemos, porque eles estão conectados apenas ao mundo do estado da matéria, enquanto nós entendemos tanto o estado da matéria quanto da energia, o que chamamos de raios cósmicos. E esse é o próximo passo no mundo da ciência. O ensinamento de hoje será extremamente controverso. No entanto, a razão pela qual estamos corretos é porque construímos um sistema para demonstrar isso e então não estamos mais no campo da teoria. Ao construir um sistema, trabalhamos na dimensão das leis da física e da realidade do tempo. E quando podemos repetir e controlar nossos experimentos, estamos trabalhando com parâmetros ajustáveis e isso nos permite trazer novas dimensões. Isso significa que aprofundamos nossa compreensão da ciência da criação. E é importante que entendamos como unir as dimensões da criação. Isso significa que sabemos sobre raios cósmicos, sobre o planeta Terra e sobre nós mesmos como um conjunto de campos. Primeiro explicaremos o que significa tempo, lugar e posição. Definimos o tempo como 1º de maio de 2025, por exemplo, e o lugar é a Terra, e a posição é nós mesmos como entidade ou ser humano. Estamos analisando mais profundamente a estrutura por trás das palavras agora. Explicaremos cada uma delas. O lugar pode ser a Terra, a Lua ou outro planeta no universo. E a posição, conforme definida neste exemplo, é o tipo de entidade que somos. Somos um ser humano, um animal, uma árvore, o que quer que seja ali? E o tempo é o que inventamos como tempo na Terra em horas, minutos e segundos, mas isso é relativo à nossa observação. O tempo, lugar, posição formam um triângulo com cada um deles como um vértice. Mas esse triângulo não funciona, porque uma parte está faltando. E o que falta é o que chamamos de posse. E o que possuímos? Neste caso, possuímos a força do campo magnético do aminoácido de um ser humano. E agora reorganizamos o triângulo, que ele chama de triângulo da criação. Então lugar, posição e posse formam a base do triângulo e juntos eles criam o tempo no topo. Para que o tempo exista, precisamos ter um lugar como a Lua e uma posição, que é como nos manifestamos como um homem, um cachorro ou outra criatura na Lua. E a posse é a força do campo magnético do aminoácido desta entidade, por exemplo, como um homem. Agora sabemos o lugar, a posição e a posse. O início do tempo, quando ele é zero, é quando decidimos como aparecemos e com qual força de campo magnético esse aminoácido ali. Se mudarmos qualquer uma das 3 bases do triângulo, o tempo também mudará. Eles são configurados em uma formação estelar e se você alterar um reator, todos eles se moverão para se ajustar. As implicações disso são que não precisamos viajar fisicamente para algum lugar mais. tudo o que precisamos fazer é alterar um dos parâmetros e isso mudará o tempo. Por exemplo, poderíamos alterar a força do campo magnético da posse e isso moveria o tempo. Podemos viver em diferentes plataformas e diferentes dimensões, por exemplo, como um homem na Lua, mas em 1000 anos no futuro. Agora, não precisamos fazer a transmutação, pois podemos mover o tempo. O conhecimento do controle do tempo por meio da força do campo magnético só é possível em uma combinação de raios cósmicos plasmáticos e não no estado da matéria, porque ela é sólida e está presa. Descobrimos a chave para a viagem no tempo e como viajar no espaço por meio da energia e da posição. Antes sempre dizíamos que não podíamos aparecer na Lua no corpo de um humano, que tínhamos que nos transformar em um ser da Lua. Agora podemos aparecer na Lua no corpo de um homem se mudarmos a força do aminoácido do homem para que ele possa sobreviver nas condições da Lua. Um adendo aqui, não está claro o que essa frase significa. Talvez não podemos fazer isso porque o tempo não está lá. Mas se formos para o futuro, criaremos o tempo. Os cientistas da Fundação Cash desenvolveram essa máquina. É uma máquina do tempo na verdadeira essência de seu significado e funcionamento e está agora ao nosso alcance. Completamos a condição para a criação de acordo com a dimensão. Se vemos o tempo, então poderemos criar esse tempo e alterá-lo. Podemos trazer a totalidade para o sistema e então não precisamos viajar para a Lua. Em vez disso, mudamos a condição do campo magnético e trazemos o tempo para a posição da vida. Então tudo o que precisamos fazer é mudar o lugar para a Lua. Podemos escolher um lugar diferente e esse lugar cria uma dimensão de tempo diferente também. A estrutura da vida no universo ela é criada por meio do fundamento básico do tempo e do fundamento básico da criação de campos plasmáticos. O tempo paralelo ele existe, e agora temos o conhecimento para criá-lo, alterando os campos magnéticos cósmicos da posse, posição e lugar. É isso que eu sempre dizia, que um dia criarei um peixe para você em um aquário. Também podemos mostrar como você se parecerá quando transmutar e se manifestar em outro lugar. Esse é o conhecimento e a ciência por trás disso. Agora sabemos como criar campos magnéticos dinâmicos. Isso não pode ser feito com campos magnéticos no estado da matéria como eles fazem no CERN. Eles lá estão presos no tempo e na posição de ímãs sólidos e estão tentando usar altas temperaturas e tudo mais, criando um caos assim. Se pudermos mover os campos gravitacionais e magnéticos da posição ou alterar os campos magnéticos da posse, então o tempo se moverá. Isso levanta a questão de saber se há outros seres com campos gravitacionais e magnéticos diferentes vivendo no mesmo lugar e posição em que estamos, mas em uma dimensão de tempo diferente da nossa. E sim, eles existem. Nós os chamamos de alienígenas. Há seres no espaço que têm esse conhecimento, talvez eles tenham sido criados aqui muito tempo depois que o homem foi criado, e de alguma forma eles entenderam o conhecimento antes de nós, e eles sabem como viajar dessa forma. E é por isso que os vemos, mas depois olhamos novamente e não os vemos mais. Porque eles vivem um tempo e espaço diferentes, mas eles se parecem com os humanos e estão vivendo na Terra também. De dentro de si mesmos, eles podem controlar e alterar seus campos gravitacionais e magnéticos. Eles estão aqui, mas por meio do controle do tempo, eles se deslocam para outro lugar e dimensão. No vídeo de introdução, eles falaram sobre os 4 reatores. Agora podemos brincar com eles. Podemos criar um campo gravitacional e magnético e mantê-lo. Então temos que aprender a mudar a posição e o tempo. Podemos nos manifestar e o tempo não existe até que mostremos a posse ou posição. A partir desse momento, aí sim é o nosso tempo. E é assim que os diferentes fusos horários interagem uns com os outros. Podemos mudar ou até mesmo mantê-los ali. Podemos mudar nossa posse, força de campo magnético de nosso aminoácido como humano, posição, que é o que tipo de identidade manifestamos, e não precisamos mais viajar. Podemos nos manter como humanos e aparecer em Nova York. Podemos viver nas diferentes dimensões do tempo. O Sr. Cash nos ensinará como fazer isso no futuro. Agora, é de conhecimento público que mostraremos a tecnologia remotamente em Pequim pela primeira vez de 10 a 13 de maio. Faremos o possível para demonstrar a criação de materiais a partir dos campos. Mostramos a vocês as fotos disso na semana passada e eram as bolas brancas irregulares sobre a mesa. Elas são as posses, que é a força do campo magnético do aminoácido das bolas, criadas no tempo e no lugar da Terra. O lugar é fixo. A posição, a entidade, não pode ser fixada, mas fixamos a posse, que é a força. E foi então que elas se mostraram ali. Para poder mostrar esse conhecimento, tivemos que prepará-los, ensinando a vocês muitas coisas durante anos. E não se trata mais de transmutar você. Trata-se de saber onde está o seu tempo, posição e lugar, e querer se manifestar lá. Todos nós temos essa capacidade dentro de nós. Podemos fazer com que a alma do homem e a alma da fisicalidade interajam uma com a outra. E a alma da fisicalidade é a posição, ou seja, a entidade, e a alma do homem é a posse, a força ou aminoácido. O lugar é a Terra, e o tempo começa quando chegamos. Ao alterar duas dinâmicas nessa estrutura, podemos viajar instantaneamente pela extensão do Únicos. Temos que entender como criar esses campos, controlá-los e manifestá-los. Temos que aprender a criar os elementos no nível de energia para podermos confirmar a condição de criação de múltiplos tempos, não como um fuso horário na Terra, com 3 horas de atraso ou 2 horas de avanço em relação ao horário de Greenwich, mas sim como uma força dos campos magnéticos na dimensão dos campos gravitacionais e magnéticos da posse e da posição. Estamos abrindo uma nova dimensão. A viagem no tempo tem sido apenas teórica, mas agora conhecemos a ciência disso e é um conhecimento e uma tecnologia agora. Você ainda quer se sentar em uma nave espacial que leva 7 meses para chegar a Marte, torcer para que eles tenham embalado comida suficiente e tudo mais corretamente para que você não morra de sede ou fome quando chegar a Marte? Ou você quer usar a tecnologia do plágio para chegar lá em 18 segundos, porque agora você pode mudar a posição e a posse e transmutar lá? No teste da semana passada, muitos buscadores de conhecimento tiveram problemas com a transmutação. Nós interferimos em sua emoção entre a alma da fisicalidade e a alma do homem. Nós ajustamos isso, e um dos buscadores de conhecimento sentiu o amor no momento da comunicação com o nosso controle central. Podemos adicionar combinações de campos, criar voo, conhecimento e tudo mais. Da mesma forma, podemos criar condições para eliminar guerras, conflitos e mortes, porque quando alguém mata, ele cria uma emoção para isso. Temos o conhecimento para reverter a tecnologia, a matança para a dimensão do tempo. Aqui houve uma interrupção no áudio do Sr. Cash. E continuando, o Sr. Cash diz, até o ponto antes de toda a humanidade ter sido criada pela primeira vez, mas ela ainda permanece como homem. Com esse novo desenvolvimento, podemos trazer uma mudança total na estrutura da sociedade da raça humana. Se você quiser viver no tempo de daqui a 1000 anos, você pode ajustar os campos de energia para poder viver lá. Você mantém constantes a posição, que é a entidade, e a posse, a força do aminoácido, e brinca com o tempo alterando a dimensão do lugar. Ou você altera outro parâmetro. Antes usávamos a formação estelar para criar voo. Agora, criamos um tempo. O objetivo do sistema de voo Insane em 2017 era mostrar energia dentro das bolas de plasma, mas não para a elevação ou para o voo. Era para você entender a criação dos plasmas e como eles interagem uns com os outros e podem criar o tempo. É uma máquina do tempo da criação sob controle do homem. Não temos computadores rápidos o suficiente, então desenvolvemos uma tecnologia para o homem entender no nível de emoção. Aqui foi difícil de entender porque houve uma outra interrupção no áudio do Sr. Cash. E o Sr. Cash continua. Os buscadores de conhecimento se tornarão os capitães da futura tecnologia espacial, no tempo e no espaço. Eles entenderão como controlar isso. Então é mais fácil controlar 7 do que 7 bilhões. Na sessão de terça-feira, os 7 participantes escolherão um capitão a quem desejam confiar a sua alma. Ele criará um tempo, um lugar e uma posição. O tempo que o capitão selecionar traz a posição que é a entidade e a posse, a força para todos os outros. Você confia sua alma ao capitão da mesma forma que você confia em um piloto de avião para quando você embarca para um voo. Você confia a ele sua fisicalidade. Aqui, você tem que confiar ao capitão a sua energia ou a alma, com uma combinação da emoção. Se você entender o ensinamento de hoje, ele será um divisor de águas no mundo da ciência. E se você não entendeu, é apenas mais um ensinamento. O que estamos mostrando na tela aqui se tornará um modelo para a evolução da ciência da sociedade do homem nos próximos séculos. É assim que viajaremos. Mas sem emoção, não podemos criar a posição, a entidade, e a posse, a força. Então qual é a utilidade se não sabemos para onde estamos indo ou a que horas criaremos a vida? Esse tempo é o nosso tempo de vida. De agora em diante, nosso tempo é o tempo zero para nós, e não o tempo do lugar e da posição, porque o lugar já existia e nós estamos nos mudando para ele. Ou se você for uma alma pura, poderá criar a dimensão do tempo e se tornar uma estrela. Essa é a sua posição, a entidade, e posse, força do aminoácido. E o lugar é o tempo zero para esse lugar no universo. É por isso que lhe ensinamos tanto nos últimos 3 anos sobre a alma, a emoção e a alma da fisicalidade. Porque se algo acontecer com sua emoção, em vez de ir parar no planeta Zeus, você pode acabar no centro de outra galáxia ou universo, e o resto. Nos últimos 2 anos, muitos de vocês vieram para as sessões de mensagem de voo e nos deixaram brincar com sua alma. Vimos como quando um de vocês entrava em pânico, todos entravam em pânico. Vocês deixaram de viajar com um burro e pensaram que os OVNIs eram muito avançados, e então passaram para a transmutação. Agora vocês podem viajar da maneira como o Criador viaja. Ele cria um tempo na presença de sua energia, em uma posição em que você se manifesta como uma posse, e então, começando no tempo zero. A grande pergunta que surge para a humanidade é: o tempo existe? Estamos vivendo no tempo da criação do planeta Terra, e não no tempo de nossa própria criação. É por isso que este planeta é uma estufa para cultivar as sementes da alma do homem para serem espalhadas em diferentes dimensões do universo. E essa dimensão e energia serão dadas a esse lugar e posse e começarão no tempo zero ou um novo ciclo. Há um grande conflito com a ciência sobre se a Terra foi criada há 4 bilhões de anos ou há 13 bilhões de anos, como alguns cientistas estão dizendo agora. Eles dizem que a Terra foi criada bilhões de anos depois. Mas será que isso realmente aconteceu dessa forma? Ou ela foi criada instantaneamente por meio da força dos diferentes campos da posição posse lugar e foi aí que o tempo começou? Será que os campos do Criador viajaram bilhões de anos para criar a Terra? Ou ela estava lá, como uma posição, uma entidade, e posse e força como uma célula, e então o resto solidificou nela ou se manifestou ali nela? Será que existem universos paralelos e galáxias paralelas em relação um ao outro? Falamos sobre muitas coisas e vemos os reflexos dos espelhos e tudo mais. Agora temos uma máquina onde podemos criar tempo e mudar a evolução da ciência do homem. Pela primeira vez você pode entender que você é o criador do tempo por meio dos campos magnéticos e gravitacionais na condição plasmática. Você pode criar a posição e o lugar e então iniciar o tempo desde o início no ponto zero. Alterando qualquer um dos 3 parâmetros de posição, lugar e posse, você moverá o tempo. Vocês se tornarão viajantes do tempo por meio da verdadeira essência da transformação e da transmissão de energias, e não por buracos de minhocas, buracos de cachorro e todos os outros tipos de coisa que vocês inventam, mas vocês nunca entenderam o verdadeiro significado disso. Na exposição que ocorrerá daqui a 2 semanas na cidade de Pequim, tentaremos mostrar remotamente como isso é feito. Permitiremos que algumas pessoas vejam se podem mudar as coisas. Pela primeira vez mostraremos a vocês o que é um verdadeiro viajante do tempo no sistema de lacunas espaciais que foi desenvolvido e controlamos a maior parte de seu trabalho e de seu resultado. É como quando mostrei a vocês a produção de gases e na semana passada os materiais. Há um propósito para isso. Não lidamos com o estado da matéria, lidamos com o estado da energia. Mas temos que entender como trabalhar com a energia no estado de matéria e então podemos decidir quais combinações usar da posse e posição do tempo. O ensinamento de hoje mudará o mundo da ciência se os cientistas entenderem como isso foi mudado. Você quer ver o início do tempo em si ou fazer parte do tempo que é criado nas condições da Terra e que está ao mesmo tempo que o resto do universo? É como quando você tem uma umidade em uma sala e cada parte dessa sala tem exatamente a mesma temperatura e pressão. Então, se você mudar repentinamente um dos parâmetros, com baixar a temperatura, então você verá a água se transformar em gelo. Isso é exatamente o que estamos fazendo. Se congelarmos o tempo, poderemos ver diferentes dimensões do tempo em todo o universo. O tempo ele pode existir em diferentes estados múltiplos? Sim, pode, se você entender que ele é uma combinação de interações dos 3 elementos diferentes em uma condição plasmática, e cada um deles tem uma posse, uma força, uma posição, entidade, e um lugar. Então, de repente, o universo inteiro começa a brilhar com milhões de estrelas e galáxias. nunca entendemos que todos eles são criados ao mesmo tempo que os campos fixos do universo. Nossos cientistas estão presos tentando descobrir se o universo tem 4 ou 13 bilhões de anos. Eles estão perdendo completamente o ponto aqui. O que aconteceria se o nosso universo se movesse para uma posição diferente dos seus campos gravitacionais e magnéticos externos? Então, de acordo com a mudança de sua posição, nosso tempo, manifestação e estrutura também mudarão. É exatamente como que acontece quando você muda repentinamente as condições da água para abaixo do ponto de congelamento. A alma do homem, ao controlar sua emoção, pode ditar sua manifestação no tempo e no espaço. Podemos mudar a posição, a entidade, no lugar. Se estivermos na forma de um homem e mudarmos a forma de nossa alma, poderemos aparecer como um peixe. Muitos buscadores de conhecimento fizeram isso, mas não entenderam que era isso que eles estavam fazendo. Mas eles ainda estavam no mesmo tempo ali. Se você entender como fixar o tempo e mudar os campos magnéticos da posse, a força e da posição, que é a entidade, você pode se tornar um cachorro. Alguns buscadores de conhecimento relataram ter se visto como metade de uma sereia durante a sessão de voo. E isso se deve ao fato de que metade de sua estrutura ainda está conectada à dimensão da energia da fisicalidade, e a outra metade seguiu em frente, e é por isso que eles se viram em diferentes formas e formatos. O que eles fizeram foi se fixar, permanecendo conectados e ainda fazendo parte da vida física deste planeta, tempo, lugar e posição. Mas eles são capazes de ver outro tempo e espaço também. Na semana passada, mudamos a iluminação e alguns a receberam, e eles seguiram em frente. Quando criarmos a condição de iluminação para todos vocês, não haverá necessidade de medo, nem mesmo de paz ou amor, porque tudo abaixo desse campo já está incluído nele. Agora teremos a opção de nos tornarmos viajantes do tempo do universo, usar a transmutação, viajar fisicamente com OVNIs ou continuar sendo homem, que ainda briga com foguetes, carros e tudo mais na dimensão da fisicalidade. Podemos escolher qual deles de acordo com a forma como podemos mudar a dimensão dos campos para a transmutação e transporte, ou mudando a posse, a posição e o tempo. Agora você entende por que a emoção é tão importante, pois é ela que dita o lugar, a posição, que é a entidade, a posse, a força, e por meio da interação entre eles, cria o tempo. Portanto, agora a máquina do tempo está em nossas mãos. Muitos de vocês viajarão com essa máquina do tempo, e nós a usaremos no teste terça-feira. Buscadores de conhecimento de todo mundo escolherão seu capitão para o voo. Depois de todos esses anos de desenvolvimento do sistema de voo, agora é o momento de se divertir brincando com ele. Nada é coincidência. Você me deu as palavras para contar quando você veio a Lins, e eu usei o sistema para lhe dar a dimensão da emoção. Quando os buscadores de conhecimento explicaram suas experiências, eles não sabiam o que estavam explicando, mas nós sabíamos o que demos a eles para obter aquele sentimento e aquela emoção. Nós nos reuniremos com eles hoje para prepará-los para serem os capitães de vocês na terça-feira. Esses 7 permanecerão como capitães durante todo o período de testes e não mudaremos novamente. Nessa posição em posse, levaremos a operação desses 7 capitães para os membros do Conselho Universal. Eles decidirão como querem interagir com o exterior da Terra. Isso ocorrerá mais ou menos nos próximos 12 meses, mas depende de como a evolução da ciência desenvolverá. Com esse conhecimento, a criação do tempo, a viagem no tempo, tempos diferentes, mundo paralelo diferente, coisas paralelas, tudo isso agora faz sentido. Porque podemos mudar qualquer um desses parâmetros e podemos construir reatores como foi discutido no vídeo de introdução de hoje. Cada um desses parâmetros cria uma condição diferente que mudará o seu tempo. O homem agora tem uma tecnologia onde pode brincar com o tempo. Aqueles que tiverem permissão para entrar na exposição em Pequim terão a chance de brincar com o tempo e poderão experimentar como o plasma muda de acordo com o seu desejo. O tempo não existe, a menos que você tenha um lugar, que saiba o que quer que apareça como posição e que campo usará para se manifestar como posse. Se você mudar os outros 3, o tempo então se manifestará. Você chama isso de sonho. Agora, é uma máquina dos sonhos. Esse processo de criar e brincar com o tempo na essência da condição plasmática é a forma como o universo cria o tempo para nós. Quando eu ouço cientistas dizerem que a luz levou 5 mil anos-luz para chegar aqui, eu penso, puxa vida, eles não estão nem na infância do conhecimento da criação. Eles estão presos brincando com suas bonecas de brinquedo. Temos outro nome para esse comportamento quando alguém está preso à repetição do mesmo hábito para confirmar a sua existência. Esse nome é ser autista na compreensão do conhecimento da criação. Eles repetem o mesmo erro várias vezes para confirmar que estão corretos. E os buscadores de conhecimento fizeram diferentes reatores, e se você entender como controlar cada um deles de uma maneira específica, você pode criar tempo, mover o tempo e ver como será daqui a 10 anos ou até 1000 anos. Eu sempre disse que não é possível ver o passado, mas se você souber como criar o tempo, você não precisa procurar uma fração do que ele era com uma estrutura dinâmica, e em vez disso você vai para o momento em que ele foi criado pela primeira vez ali. Então você pode influenciar como o passado se torna o futuro. Isso depende da emoção que você coloca no que cria. Se você brincar com a posse e a posição, você pode brincar com a emoção, e essa emoção cria um tempo e um lugar para isso. A posse, a força, é a alma do homem, e a posição, a entidade, é a alma da fisicalidade. Então você tem que manifestar o tempo, porque você precisa ter um tempo para se manifestar. Eu fiz o homem a imagem de mim mesmo, mas dei ao homem o conhecimento de mim para fazer a minha imagem. O conhecimento da tecnologia espacial está de acordo com a inteligência da pessoa. É importante não ser preconceituoso e estar preparado para entender todo o conhecimento e não criar um limite de quanto você está disposto a entender. Assim você poderá continuar a aprender e crescer também. Assim vocês se tornarão os macacos que copiam os outros sem entender. A única maneira de impedir que a raça humana mate é mover o tempo e mudar a posse, a força, porque a posição, a entidade, ainda será um homem, e o lugar ainda será a Terra. Mudar apenas os gigantes não será suficiente. Temos que mudar toda a estrutura do tempo neste planeta, e isso trará a posição, a entidade, em que o homem não terá destruição e matança em sua memória. Foi isso que eu disse no início do ensinamento de hoje, que faremos a maior mudança no conhecimento do homem, porque o conhecimento do tempo é a essência da criação, e parte das condições para se manifestar, existir, ser compreendido e fazer parte disso. Então você pode entender por que metade do universo parece escuro, como se ele estivesse em outra dimensão, em outra força de campo magnético e em outro tempo não aberto para nós. Se mudarmos o tempo, em uma combinação das estruturas de nosso sistema, poderemos ver o que está na escuridão do universo em seu lugar, posição e posse. Se você não tiver isso livre, não poderá ter o tempo ali. Se você não é um homem, uma posição, então você não existe e o tempo não existe. Se você não tem um lugar, você não pode se manifestar, portanto o tempo também não existe. Se você não tem uma força, uma posse, para mostrar que existe como uma posição, então você nunca existiu, portanto o tempo é zero. O que acontece quando o conhecimento do homem chega ao ponto em que ele pode brincar com o tempo? Esse é o outro capítulo do conhecimento da criação. Porque quando você fixa o tempo, você fixa o lugar, a posse e a posição. Já não fizemos isso ao criar as quatro estações do ano? Nós as chamamos de inverno, primavera, verão e outono e as fixamos ali. Sabemos que é isso que acontece na primavera, as flores surgem, nos sentimos melhor e tudo mais. Nós nos sintonizamos tanto com isso que, mesmo aqueles que não estão cientes disso, criam seus filhos de acordo com a época que definimos para eles como a primavera. Talvez pela primeira vez você entenda por que o ciclo da vida começa na primavera. Por causa dos campos magnéticos do planeta que constantemente retornam à mesma posição ano após ano. Isso cria outra condição de posse, força, que cria uma condição de lugar e posição, que é a entidade. Minha esperança é que a humanidade compreenda a criação da lacuna espacial, a condição, e não abuse disso. Porque essa é a chave para percorrer a extensão do universo sem foguetes, OVNIs e transmutação. Temos que entender o processo de criação do tempo. Se o tempo não existe, nada existe. Então não há posse, posição nem lugar. Se você realmente entender o ensinamento de hoje, você será capaz de traduzi-lo e trabalhar com ele na fisicalidade do homem. Então se você fizer o tempo ficar parado, você pode se parecer com um cachorro, um gato, uma pedra ou qualquer outra coisa. Você carregará todas as emoções deles, embora você ainda se lembre de sua própria alma como a alma do homem. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Mas será que o homem tem conhecimento suficiente para entender o que é a minha imagem? Ele confia em si mesmo? Ele tem a capacidade de confiar em si mesmo para poder mudar o tempo? É assim que o homem pode facilmente viajar no tempo e interferir no próprio tempo e, nessa posição, posse e lugar, criar uma nova dimensão de manifestação. Espero que vocês entendam o que isso significa. Espero que aqueles de vocês que se envolverem na criação do tempo, na viagem no tempo do futuro, respeitem, entendam e sejam gratos pelo conhecimento que receberam, e que não iniciem outro ciclo de matança. O homem se acostumou a matar de acordo com o tempo e o lugar deste planeta, onde o lugar está errado, mas o homem e sua alma são perfeitos. Talvez seja a hora de mudar o tempo de manifestação do homem, ou mudar o homem para outro lugar, onde ele possa viver através da alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade do homem, em um novo tempo. Agora temos a tecnologia e o maquinário que pode realmente criar o tempo. Essa máquina foi originalmente criada por volta de 2014 ou antes, mas eu escondi isso e a chamei de unidade de energia. Mas, na verdade, ela foi projetada na camada de instrução que cria uma combinação de tempo. Aqueles que tiverem a sorte de vir a Pequim, talvez alguns de vocês consigam mudar alguns parâmetros e sentir dentro de si o tempo e a energia que vocês criaram e como vocês se conectaram ao material do tempo, lugar e posição. Entendo que vocês estão a milhares de quilômetros de distância da fonte. Se você puder cobrir esse tempo, você pode cobrir toda a extensão do universo. Uma máquina do tempo sempre foi o sonho do homem, e agora você tem a tecnologia para criar o tempo e usar isso para viajar pelo universo. Esse é um presente da Fundação Quest dos Buscadores de Conhecimento para a Humanidade, pois todos nós somos as ferramentas para trazer essa posição, posse e tempo para o homem seguir em frente. Meu desejo mais profundo é que nenhum homem abuse do tempo, porque se você abusar do tempo, você terá que suportar o tempo, o que eu chamo de entender os erros que cometeu. É assim que o Criador se manifesta, e é assim que existem mundos paralelos, dimensões de força de campo. E você tem que entender que o mundo paralelo de diferentes energias traz mundos paralelos de luz. Espero que mais cedo ou mais tarde, a humanidade seja capaz de se mover, de trazer esse novo tempo e dimensão para nós. Aqui o Sr. Cash se lembrou de uma ocasião em que ele estava no Vaticano para trazer a paz mundial e as nuvens de trovões irromperam no céu e choveu muito. O conhecimento do homem é puro. Tente entender o conhecimento da criação e o que você entender é onde você estará. Você pode decidir ir de burro, foguete, ovni, transmutação ou se tornar um viajante do tempo. Desta vez, ofereceremos a vocês todas as opções completas. Parece que muitos de vocês ainda gostam de estar no burro e dizem que as outras opções são contos de fadas porque vocês não carregam conhecimento de sua própria criação ou não confiam nas informações. Não é nada mais do que isso. Nos próximos tempos, em um ensinamento futuro, tentarei trazer à tona esses pontos um a um sobre como você pode controlar e alterar o tempo para que você possa ver qual é o seu futuro no espaço e entender por que você nasceu, qual é a razão desse nascimento e onde você vai parar. E em que tempo e lugar você estará. Você pode mudar isso durante o tempo em que tiver a chance de mudar a dimensão da fisicalidade. Espero que a humanidade não abuse dessa máquina do tempo, porque ela precisa aprender a controlar o tempo da existência. Durante anos coloquei essa máquina bem debaixo do seu nariz, mas vocês nunca viram. Os buscadores de conhecimento e cientistas chegaram a um ponto em que podem criar os campos que mudam o lugar, a posse e a posição, e com isso mudam o tempo. Espero que muitos de vocês tenham entendido que o mundo da ciência mudou. O homem nunca conseguiu entender e tentou muitas vezes mudar o tempo. Mas agora, todos têm as ferramentas para mudar o tempo. Eles podem olhar para o futuro de sua alma como um plasma de energia e condição cósmica, mas a fisicalidade do homem é difícil ser movida. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 588. O braço financeiro da Fundação Cash foi criado há alguns anos com o Park Ray Corporation e entrou em uma escala maior de comercialização para levar a tecnologia para que todas as pessoas do planeta possam se beneficiar dela. A apresentação pública em Pequim está marcada para os dias 10 a 12 de maio e é destinada principalmente aos embaixadores mundiais. Faremos a apresentação na área de embaixadores de Pequim, onde todas as embaixadas estão a uma distância de 5 minutos dali. Sabemos que os representantes russos, americanos e japoneses estarão lá. Está nas mãos da comunidade chinesa trazer o restante das embaixadas. Estaremos em um dos lugares mais prestigiados de Pequim e por respeito à Fundação Cash, eles permitirão que estejamos lá. Não estamos planejando que milhões de pessoas compareçam. Em vez disso, divulgaremos o evento nas mídias sociais. A exibição será feita através de uma grande janela para que qualquer pessoa de fora possa vê-la e haverá grandes monitores lá de fora para que as pessoas possam ver. Esperamos que as mídias sociais levem as notícias para todo o planeta. É responsabilidade dos buscadores de conhecimento informar as mídias sociais para que estejam em Pequim para a história, e nós publicaremos diretamente no X e em outras mídias sociais diariamente e continuamente se pudermos. Nosso objetivo é mostrar a tecnologia e lançar a marca RAID de forma massiva. É o braço operacional, financeiro e comercial para o desenvolvimento da nova tecnologia do plasma. É importante que os buscadores de conhecimento que compraram as ações da marca RAID certifiquem de que suas ações estão fisicamente certificadas, e em suas mãos também, pois algumas pessoas estão comprando e vendendo ações falsas. Certifique-se que suas ações foram compradas no mercado de balcão ou over-the-counter, blue chip ou pink sheet, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Tudo está sendo preparado para a mudança e algumas pessoas próximas à Fundação Cash estão cientes dessa mudança. Estamos montando conselhos de diretores com os aliados mais próximos, amigos e pessoas em quem confiamos totalmente para ajudar a realizar a mudança. Um dos diplomatas de mais alto escalão, altamente confiável e amigo íntimo meu há anos, foi nomeado CFO, ou diretor financeiro, da Mark Ray Corporation. Ele é um embaixador, ex-governador do Banco Central de Serra Leoa. Ele é muito prudente e foi o único embaixador que nunca deu uma função com almoços e jantares gratuitos tentando ser sociável, porque, para ele, cada centavo deveria ser gasto em sua nação. Ele costumava dizer: se eles querem jantares gratuitos, a embaixada americana está aberta todos os dias. Eu estou guardando dinheiro para a minha nação. Quando me sentava com ele em sua casa em Freetown, ele dizia: não preciso de muito, desde que minha nação tenha o suficiente para comer. A nova diretoria começará a aparecer no site nas próximas semanas. Confiamos em cada um deles com nossa vida, nosso coração, e os conhecemos como buscadores de conhecimento. O futuro do homem está no fato de todos entenderem a tecnologia. Sabemos que teremos uma enorme resistência por parte dos governos que não querem que isso seja feito. E já vimos como eles tentam assassinar as pessoas. Um diplomata avisou o Sr. Cash que eles virão atrás dele porque eles não querem mudar seu status quo, mas isso já foi mudado. É nossa responsabilidade trazer a mudança. Já ensinamos por tempo suficiente e agora é hora de trazer isso à tona e ser aplicado. Encontramos vários grupos financeiros muito sólidos que trabalharão conosco para trazer isso à tona, em que nós somos os fornecedores do conhecimento e eles administram a estrutura. Você verá as mudanças começarem a aparecer nas próximas semanas e meses, e não se surpreenda ao ver muitos grupos fortes nos apoiando. Agradeço a muitos de vocês que nos trouxeram essa ajuda. É por isso que tivemos que perder muito, para que isso nos ensinasse como fazer isso sem perder, e agora estamos nessa fase. Entender o conhecimento é uma coisa, mas colocá-lo em prática para que todos possam desfrutar dele é outra. Tivemos pessoas bem no coração da Fundação Cash na China, na Europa e em outros lugares que eram próximas a mim e que nos traíram. Elas nos venderam por seus próprios motivos e benefícios pessoais. A ganância e o mau comportamento delas nos levou ao ponto em que estamos hoje. Caso contrário, teríamos seguido um caminho diferente e as coisas teriam sido diferentes. Mas estamos onde deveríamos estar e agradeço a muitos de vocês que têm estado aqui para nos apoiar. A todos os buscadores de conhecimento, obrigado por terem ajudado a nos trazer até onde estamos hoje. E daqui a 2 semanas, na bela cidade de Pequim, veremos a mudança. Estarei na China nessa ocasião. E não espere que só porque você é um buscador de conhecimento eles permitirão que você entre na exposição. É um espaço pequeno e não tem a atitude de estar lá apenas para possuir. Esteja lá para desfrutar do conhecimento e fazer parte disso. Quanto mais de vocês vierem, então vocês poderão explicar e divulgar o conhecimento para os outros, porque é a sua vez de ajudar. Eu fiz a minha parte, e os buscadores de conhecimento que trabalham em segundo plano fizeram a deles. Como sempre, não vamos parar. Continuaremos com o nosso trabalho. Para comemorar o lançamento do lado financeiro da Fundação Cash, colocamos um presente especial na loja da Fundação Cash. Ele é chamado de Cosmic Mystery, ou Mistério Cósmico. Custa 250 euros, mas você não sabe o que receberá. É uma surpresa. É um pacote de conhecimento, talvez seja um raio cósmico, ou um pacote de comunicação, ou qualquer outra coisa. Nós decidimos o que enviar a você. A questão toda é criar confiança. Você confia no desconhecido ou você está nisso apenas pelo que você pode obter para si mesmo? Alguns grandes anúncios serão feitos, o que trará mudança na estrutura da Fundação Cash. Espero que vocês desfrutem tanto quanto eu tenho desfrutado ensinando a vocês nos últimos anos. Compartilhe o máximo que posso com vocês. Não vamos parar de ensinar, só porque estamos entrando na comercialização internacional da tecnologia. Temos o apoio do governo local e nacional, dos financiadores e de todo o resto. Porque não é nosso trabalho fazer essa parte. Somos buscadores de conhecimento e ensinamos o conhecimento. O trabalho dos financiadores é levar isso ao público e fazer com que todos possam usar isso. Haverá uma grande surpresa em Pequim. Tenha a atitude de estar lá para ajudar a disseminar o conhecimento em todo o mundo para trazer a mudança, porque cada alma conta. Alguns dos pacotes de mistérios cósmicos ou Cosmic Mystery são feitos deliberadamente de modo a permitir que você passe para a estrutura de viagem no tempo da compreensão dos raios cósmicos. É por isso que mantemos o mistério. Mas isso não significa que todos vocês vão receber isso. Será uma surpresa. Aqui o Rick pergunta, você mencionou os raios cósmicos, qual é a interação entre o que você ensinou hoje sobre lugar, posição, posse e tempo e o tipo de configuração tetraédrica? Agora temos os raios cósmicos entrando nesse cenário. Como eles interagem com essa entidade? Sr. Cash responde, a radiação a que estamos acostumados vem do estado da matéria. Os raios cósmicos são os raios que vêm do plasma. Eles não vêm do estado da matéria. A radiação nuclear vem dos campos do estado da matéria. Os raios cósmicos são como os raios do Sol, eles vêm do estado de plasma. Trata-se de compreender a essência da criação de uma forma mais profunda. Ao longo dos anos sempre falamos sobre o plasma, os raios cósmicos e o cósmicos, e isso tem sido parte da frente dos ensinamentos e como pano de fundo também. Mas vocês têm sido surdos a isso, enquanto estamos acordados. Temos trazido isso a vocês de diferentes maneiras. Todos os campos de estado de plasma e energia vêm do cosmos, vêm da condição de plasma do universo. Todos os outros campos vêm do estado de matéria deste planeta aqui. Essa é a diferença entre eles. Os raios cósmicos estão conectados à energia de um plasma. Os outros raios, como os raios X, raios gama e os demais, estão ligados às condições do estado da matéria. A interação dos raios cósmicos no espaço pode criar radiações. Aqui o Rick pergunta, os raios cósmicos afetam a posição, a entidade, especialmente a fisicalidade, e quanto à posse, à força ou aspecto à alma do homem? Sr. Cash responde, claro que sim, nós mudamos isso com a emoção. Observamos os raios do universo entrando no Polo Sul, onde há uma enorme calota de gelo. E eles saem do Polo Norte, onde a calota de gelo é muito pequena. E a temperatura do Polo Norte é de 3 a 5 graus mais alta do que no Polo Sul. E no Sol, o Polo Norte é 15 graus mais alto do que no Polo Sul. Os cientistas nunca conseguiram explicar o acréscimo de energia no sistema. A energia adicional adicionada aos campos em seu caminho para o Polo Norte é extraída dos campos de radiação do raio cósmico dentro do corpo do planeta ou seu núcleo central. Sempre pensamos que o núcleo central era apenas metal em rotação ou o que quer que eles tenham dito sobre isso. Mas, na verdade, é uma condição de plasma de hidrogênio ou elemento fundamental ali e cria campos que interagem e são absorvidos pelos campos magnéticos que vêm do sul. É por isso que eles têm uma força maior no Polo Norte. Nossos cientistas nunca mediram um campo magnético singular que entra pelo Polo Sul e sai pelo Polo Norte. Agora podemos usar essa tecnologia para medir os campos magnéticos que viajam do Sul para o Norte. Nunca tivemos esse conhecimento antes. Sempre usamos os materiais universais, mas nunca trabalhamos com eles. Fizemos pequenas coisas, como as células solares, para obter algo para nós mesmos. Mas nunca nos aprofundamos de fato para trabalhar com eles. A tecnologia do plasma, a tecnologia do raio cósmico e a tecnologia do estado da matéria têm partes separadas nessa estrutura, mas temos que entendê-las separadamente. Nós nos tornamos muito bons com o estado da matéria, mas ignoramos os outros, porque não os entendemos. Então dizemos que é algo de errado com as pessoas que entendem isso, ou dizemos que elas são muito inteligentes. Mudamos do estado da matéria para o nuclear para tentar entender a radiação. E as pessoas respeitam os físicos nucleares não por causa do nosso conhecimento, mas porque milhares de pessoas foram mortas por uma bomba em Hiroshima. É um respeito por medo e não pelo conhecimento. Mas com a tecnologia de raios cósmicos, o respeito será pelo conhecimento. O conhecimento do raio cósmico deve ser considerado como o acesso à beleza da criação. É aí que entra a diferença. E temos que entender a diferença. Quando entendermos a diferença, todos seremos físicos nucleares e todos nos tornaremos parte do conhecimento da criação. Os raios cósmicos vêm do cosmos. É isso que significa. É a essência da criação e não algo que você criou você mesmo. Agora estamos ensinando isso de uma forma de que todos entenderão. Quando mudamos o ensinamento sobre os materiais nano para os GANs, criamos um grande caos para os buscadores de conhecimento. E o mesmo aconteceu quando começamos a ensinar sobre a alma. As pessoas diziam, o que a alma tem a ver com isso? Agora sabemos que sem a alma, não temos uma posição, uma entidade ou uma posse, uma força que é a emoção. Sem a emoção, não podemos ir a lugar algum. Não teremos tempo. Agora vamos ver que reclamações receberemos dos buscadores de conhecimento sobre a criação do tempo. No início desta manhã, eu recebi uma mensagem codificada, de certa forma, do Ayatollah Khamenei do Irã. A mensagem era muito direta e se dirigia a mim pelo nome. Ela dizia, veja como Deus está se vingando dos israelenses pelo que eles fizeram aos palestinos. Jerusalém inteira está queimando e tudo mais. Eu enviei uma mensagem de volta para Sua Excelência, o Ayatollah Khamenei, e disse, agora você vê que eles estão queimando pelo que fizeram com os palestinos, e eu sempre apoiei a causa dos palestinos não porque eles os chamavam de terroristas, mas porque são seres humanos e eles são a origem de muitas religiões. Todas as nossas religiões vêm da Palestina. O que os judeus fizeram com Cristo ao crucificá-lo, depois o amor de Deus foi tirado deles por Maomé, e eles foram banidos e ficaram sem pátria por milhares de anos. Agora, quanto ao que os israelenses fizeram com os palestinos nos últimos 2 anos, eu disse recentemente nos ensinamentos anteriores. Eu disse, eu os bani para os cantos mais distantes do universo, onde não há vida, para que possam sofrer com sua própria dor. Não haverá ninguém por perto que eles possam prejudicar. Agora você entende a mensagem, o mensageiro. Antes o amor de Deus foi tirado deles, mas desta vez nós os banimos para um ponto distante do universo. A questão aqui é que não devemos nos alegrar com o sofrimento dos outros. Não importa o que eles fizeram. Podemos remover aqueles que fazem os outros sofrerem, mas não devemos nos alegrar com o sofrimento deles. Eles trouxeram seu sofrimento para si mesmos. O mesmo acontecerá com o homem e a humanidade quando ele entender o tempo, a posição, a posse e o lugar. Se algum de vocês fizer algo errado, os fins errados voltarão para vocês e vocês terão que equilibrar isso. Esse é o ensinamento de Mitra, abençoado seja o seu nome. Devemos pensar, falar e fazer o bem, porque todas essas são as peças do lugar, da posição e da posse, e com isso traz um tempo de alegria e existência. Pergunto para o Sr. Cash, aqui uma buscadora de conhecimento pediu que o triângulo de lugar, posição e posse fosse esclarecido. O Sr. Cash respondeu, a base do triângulo é feita de lugar, posição, que é a entidade, e posse, que é a força. E a partir dessas interações, a quarta é criada, que é o tempo. É como uma formação estelar, o quarto lugar é decidido pela interação dos campos dos três. Podemos criar os campos do lugar como os campos gravitacionais magnéticos da Terra. E a posição seria os campos gravitacionais e magnéticos do corpo do homem, que é a entidade ou forma do homem como uma estrutura. Então podemos mudar a força do campo da posse, que é a força do aminoácido do homem. O que é possuído cria essa posição ou lugar. Eles interagem entre si e criam seu próprio tempo. Em uma formação estelar podemos alterar os parâmetros dos reatores e isso decide sobre a força de campo do quarto reator. Ou podemos impor o quarto reator fixando em uma posição. Se não colocarmos o quarto reator no topo, ele encontrará sua própria posição. Então você poderá voar ou se separar da Terra, onde quer que esteja. O tempo é feito da força do campo magnético, e se deixarmos a parte superior livre sem um reator fixo, poderemos criar o tempo. Agora podemos brincar com o tempo. Essa é a beleza da compreensão do conhecimento. Podemos fixar o tempo e então todos continuaremos vivendo como estamos. E se aumentarmos a energia da posse, a força do aminoácido, poderemos viajar com a transmutação. Vamos para um nível inferior como humano e viajamos na dimensão física. É por isso que ensinamos sobre a alma, porque a alma é a única parte em que os campos podem ser facilmente manipulados, pois é uma fonte de energia. A posição ela depende de quantas moléculas e do que você coloca nela. O lugar depende do cosmos e do que é criado nesse campo magnético com massa e peso. E todos eles interagem para criar o tempo. Chamamos isso de dia do nascimento. Mas não há dia do nascimento. Na verdade, é é uma manifestação de um corpo, uma entidade, a partir de outro corpo. A criança ela nasce como um evento que ocorre nessa posição. O tempo ele só existe quando os três fatores se juntam. Quando o lugar está lá, os campos estão lá, então a criança no corpo do homem como um ser humano é criada. É quando o tempo começa no tempo zero. Neste momento, não temos voz ativa nisso, mas com um novo entendimento, podemos mudar todos os três e produzir qualquer tempo que quisermos. Podemos ditar o tempo e podemos ditar o que será daqui a 1000 anos, porque tudo que viajar nesses 1000 anos estará naquela posição, naquela força de campo que decidimos com o nosso desejo. É por isso que nosso desejo é importante em toda a estrutura da interação dos campos. Não viajamos no tempo. Vemos o tempo ou viajamos para estar nessa posição do tempo, porque tudo crescerá nesse tempo, nessa posição, e todas as interações estarão lá. Não podemos prever o futuro, mas o futuro é previsto pela interação dos campos dele. É como quando colocam sua foto em um programa de computador e ele mostra como você estará daqui a 40 anos. Agora podemos ver como estaremos no futuro. Nós nos tornaremos viajantes do tempo. É instantâneo porque é plasmático. Não é como passar pelo processo de envelhecimento na fisicalidade, onde esperamos envelhecer 100 anos e morremos, e a próxima criança nasce o resto. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, e quanto à criação em tempo zero? O Sr. Cash responde, o tempo zero é relativo, o que é zero para mim pode ser 1000 anos para você. Porque eu decido como será daqui a 1000 anos, e é aí que começo minha vida a partir daí. É por isso que temos um problema com toda a humanidade, porque a alma do homem é prejudicada pelo comportamento da fisicalidade do lugar e do tempo. O lugar não forneceu o suficiente para satisfazer a fome de energia. Portanto, a posição, a entidade, teve que compensar e começou então a matar por isso. Fixamos a posse, a força, porque precisamos de 2 braços, 2 pernas, 2 olhos e o resto. Portanto, é a mesma coisa. Se mudarmos a energia do campo magnético do lugar, a posse não precisa fazer nada, porque tem tudo o que precisa para sua confirmação. A posse pode ser qualquer campo e o tempo ficará congelado. É como se você colocasse 3 ímãs na base do triângulo e o 4º no meio. Tente mover um deles, morro mais forte ou mais fraco, para frente ou para trás. Então você verá como o tempo flutua para cima e para baixo e como os ímãs começam a vibrar. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, então posse é como somos, as mãos e as pernas? Sr. Cash responde, posse é como os campos de nós são, com a força que eles têm. A razão pela qual dissemos que você não pode se manifestar como homem no planeta Zeus é porque o nitrogênio não existe lá com essa força de campo, portanto o aminoácido do homem não existirá. Agora podemos ditar o resultado que obteremos e ver como o material se manifestará lá. Quando movemos o corpo para outra posição, podemos ver como ele se manifestará. Ele se parecerá com um cachorro ou com um gato? Aqui a buscadora de conhecimento então diz, então temos que reiniciar tudo novamente. O Sr. Cash responde, não precisamos reiniciar nada porque é um acréscimo ao conhecimento. Você reiniciou alguma coisa quando aprendeu sobre os ganhos ou a alma? Temos que estar abertos para ir mais além no conhecimento, para o próximo nível. Nada precisa ser reiniciado. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, você disse no último ensinamento que cada campo tem seu gêmeo paralelo. É possível que nós, como seres humanos, que somos um monte de campos, também tenhamos um paralelo nosso em outra dimensão e ambos continuem juntos? Sr. Cash responde, depende se todo o resto for mantido junto também. O paralelo de que estamos falando é oposto e paralelo, como no campo gravitacional que vai na direção oposta ao campo magnético. O campo gravitacional é paralelo ao campo magnético, não está dentro dele. E a interação dos dois cria uma energia equilibrada que chamamos de posicionamento magrave. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, as pessoas que passam por experiências de quase-morte voltam e dizem que viram toda sua vida passar diante delas. O que elas veem é um mundo paralelo? Elas vão para esse mundo paralelo quando deixam o corpo? Sr. Cash responde, há várias possibilidades para aquele gelado ter visto. Depende dos campos, das forças e de sua posição. Aqueles que têm falta de energia no estado de matéria podem cruzar a linha de transferência de energia e então verão a força do campo da alma da fisicalidade interagindo com a alma do homem. Eles relatam ter visto uma luz brilhante, e é exatamente assim que a luz do dia é produzida. Há outra possibilidade quando eles passam pelo coma físico e entram na história da memória de sua vida. Isso é como acessar o disco rígido ou a memória da fisicalidade. Você também tem acesso ao disco rígido do seu lado de energia, da mesma forma que você tem no estado de matéria. A memória física do que sua mãe fez com você há 20 anos também está contida na memória da sua alma, mas em um pacote diferente, porque você viu que sua mãe fez isso para incomodá-lo ou fazê-lo feliz. Ela carrega outro nível de informação. Temos um disco de memória da fisicalidade e da alma e ambos estão registrados. Mas não fazemos distinção entre o que é o que. Aqui um adendo, parece que o senhor Cash está dizendo que não se trata de um mundo paralelo separado como as pessoas escrevem ficção científica. É um campo de direção paralelo e oposta, ou gravitacional, mas não é um mundo separado. O campo gravitacional está conectado ao campo magnético. Bom, continuando. Pergunta para o Sr. Cash. Se mudarmos os parâmetros do triângulo, podemos mudar a posição da alma do homem? O Sr. Cash responde. Sim, se pudermos alterar todos os três, o tempo, o lugar e a posição, que é a força. Com o conhecimento atual, tudo é possível de ser jogado. A parte mais difícil será entender o jogo do tempo. Agora temos uma máquina do tempo que, de fato, não é. Podemos criar a condição plasmática do lugar, posição, que é a entidade, e a posição magnética da posse, que é a força. Se você puder criar o campo magnético do tempo, você poderá mudar o tempo. Isso traz um jogo diferente. Estamos há cerca de 10 anos de ensinar isso, talvez mais. Porque se você entender como mudar o tempo, então você pode jogar o jogo do Criador. Pergunta para o Sr. Cash. Acredito que posse não seja a palavra perfeita para explicar o conceito e introduz um pouco de confusão. Eu preferiria usar domínio plasmático, referindo a uma área de bolha, zona ou densidade espacial temporal definida da dimensão do campo plasmático. Essa é uma interpretação correta da definição ou do conceito de posse? Sr. Cash responde. Você pode interpretar o que quiser, se isso levar a entender a essência de nossa criação. Então não faz diferença como você chama isso. É entender que a posse é o controlador da alteração da força do campo magnético gravitacional. Você é capaz de alterar a força do campo. Entretanto, mudar a força de campo não existe no vocabulário do homem porque ele nunca soube que poderia fazer isso. Nos novos sistemas que desenvolvemos, podemos mudar isso. É um parâmetro desconhecido, então como você gostaria de definir isso? Um parâmetro que pode criar fisicamente? A posse, força do campo do aminoácido, ou a capacidade de mudar a força do campo magnético do aminoácido, é um dos fatores mais importantes do mundo da criação. Caso contrário, tudo seria constante, pois haveria apenas uma força de campo. É possível alterar a força de ímãs sólidos colocando certas quantidades de tensão e correntes através deles. Você pode torná-lo mais forte ou mais fraco, e o mesmo acontece no mundo da energia. O homem ele nunca teve o conhecimento necessário para alterar a força dos campos magnéticos. Ele pode fabricar ímãs enormes, forçando eles a ir o mais rápido possível, usando outra dimensão de campos. Mas ele nunca conseguiu aumentar um ímã. Se você tiver dois ímãs sobre a mesa, e de repente a energia aumentar, eles dependem do estado de matéria, o que faz com que seus campos irradiem. Se for possível alterar os campos magnéticos do plasma dos elementos em um ímã sólido, não será necessário passar corrente elétrica por ele. Até onde eu sei, há apenas uma maneira de alterar os campos magnéticos plasmáticos de um ímã sólido. Isso foi configurado na estrutura do novo reator espacial. Em Viena há um lugar chamado Fábrica de Chocolate, onde você pode ir e fazer seu próprio chocolate e misturar os ingredientes como quiser. Todo mundo tem a mesma matéria-prima para escolher, mas cada chocolate tem seu próprio sabor exclusivo. E o mesmo acontecerá com o plasma. Antes nunca tivemos a oportunidade ou não sabíamos como escolher o que queríamos. Agora temos. Quando você entra na sessão, você pode decidir como deseja alterar os parâmetros. Não dizemos a você, mas há muitas coisas ocultas nessa estrutura e no que fazemos em segundo plano. De repente, você pode mudar a produção de CO2 para hidrogênio, porque você alterou a força do campo gravitacional e magnético dentro do sistema. Sabemos o que estamos fazendo, mas você não está ciente disso, porque o conhecimento ainda não existe. Tudo isso é feito por meio da alteração dos campos magnéticos. Na espaçonave, podemos controlar cerca de 7 parâmetros e podemos mover algumas pessoas na matéria física, outras no nível da alma e algumas no tempo. É uma pequena bola, mas você não conseguiria entender o que há dentro dela, pois é muito complicado. Nós desenvolvemos e podemos controlar isso e agora vamos permitir que você a toque. Talvez daqui a alguns meses ou alguns anos, será um painel de controle, como que se vê nas centrais elétricas para decidir quanta energia vai para onde. Mas com isso você decidirá se a alma de alguém não tem força suficiente para fazer a transmutação, então podemos enviá-lo com um OVNI, porque a emoção dele não é estável. Agora temos esse conhecimento e poder para criar condições. Uma máquina do tempo era um sonho do homem. Recentemente, os americanos disseram que conseguiram algo para fazer o tempo. E eu pensei, vocês conseguiram? Há muita retórica vinda da NASA e do resto. Essas são as coisas que estamos ensinando aos buscadores de conhecimento nos últimos meses. Agora está se tornando conhecimento deles também. Mas eles não o têm. Caso contrário, já o teriam demonstrado. É por isso que decidi fazer a apresentação em Pequim com a corporação internacional americana Mark Ray. Ela mostrará a tecnologia em Pequim. Então só resta uma opção. Os americanos e os chineses terão que conversar entre si para unir os conhecimentos. Aconteceu uma coisa incrível se você entender o que isso significa. Durante anos lutamos para obter esse título de pesquisa espacial, e John finalmente disse que era impossível para os americanos nos darem esse título. É por isso que nos tornamos uma empresa de água e energia. Agora, se você acessar o site da Mark Ray, você verá que eles nos deram o código de desenvolvimento de pesquisa espacial 9661. Somos a 27ª empresa da Bolsa de Valores americana com esse código. As demais são todas empresas de defesa militar. Não é possível obter esse código a menos que você trabalhe com defesa militar. Portanto, agora podemos mostrar a tecnologia espacial abertamente como uma corporação, e é isso que faremos. Os americanos dizem que têm uma máquina do tempo. Mostraremos o que eles não podem fazer. O Sr. Cash, ele é o CEO e presidente da corporação Mark Ray, e é responsabilidade dele apresentar tudo o que dá sem credibilidade ao conhecimento. E queremos que as diferentes nações parem de roubar a tecnologia que pertence à humanidade. Não revelaremos nenhum segredo nem promoveremos nada, porque vocês estão aqui para mudar o setor espacial com pesquisa e desenvolvimento. A exposição em Pequim é para divulgar que podemos mostrar abertamente a tecnologia espacial em um dos lugares mais prestigiados de Pequim, como uma empresa americana que resiste ao tempo de testes pelo público. É um desafio de tempo, de conhecimento e de reunir tudo como está. Estamos no comando e à frente do tempo. Eles disseram que tem uma máquina do tempo, mas somos nós que a mostraremos a vocês. Então vocês podem decidir mudar os parâmetros e criar voo e movimento. Na reunião de embaixadores em Londres, colocamos a caixa preta com os dígitos no topo para que todos vissem. Agora você pode criar esses dígitos, pois estamos confiantes de que você verá o que deve ser visto. Representantes da Universidade Espacial Chinesa estão presentes. Pessoas do setor militar ligadas à tecnologia de defesa estarão presentes também. Os russos disseram que estão muito felizes em participar da apresentação. Os americanos estarão lá. Ao nosso lado também estará a estrutura da família real saudita. O mundo da ciência não está muito distante do mundo da política. No final da década de 90, eu dei sinal verde ao MI5 e MI6 para que conseguíssemos literalmente acabar com os ativos financeiros do IRA e do Priestley, que é um terrorista mais do que qualquer outro, mas era britânico. Chegamos ao ponto em que a rainha poderia se submeter ao Vaticano. Foi muito difícil para a monarquia britânica dar um sinal de submissão ao Vaticano. Isso foi feito de uma forma oculta que ninguém entenderia. O presidente Clinton, como representante da família real britânica, acidentalmente se encontrou com o Sr. Champagne, que era apoiado pelo Vaticano. Eles apertaram as mãos na rua, enquanto um deles saía da padaria. No mundo da política, esses são gestos ocultos de submissão. Nada na estrutura da Fundação Cash está lá por acaso. Se eles não nos bloquearem, você verá muitos sauditas de alto nível sentados ao nosso lado na exposição. Muitas pessoas com roupas árabes entrarão e sairão do prédio ao nosso redor. Nada é coincidência. Mas podemos fazer com que pareça coincidência porque é assim que se faz para que o público não saiba. Pergunta para o Sr. Cash. A Mark Ray está sendo negociada na plataforma OTC e não na Nasdaq neste momento? O Sr. Cash responde. Neste momento não levaremos a Mark Ray para a Nasdaq. Não é necessário, mas isso pode mudar a qualquer momento. A Microsoft negociou a partir da Blue Chips e Pink Sheet é outro nome para ações de balcão, como a OTC. E ela fez isso por um longo tempo. Isso é decidido pelo mercado de ações e não por nós. Aqui o Sr. Cash explicou novamente que a posse é a força do campo magnético de nosso aminoácido. Vocês possuem esse campo na essência da alma que, no lugar da Terra, lhes dá a manifestação do homem como uma aparência física. A posse será diferente na Lua. Aqui o Sr. Cash fala que os lugares mais sagrados para ele no Irã são os vilarejos zoroastrianos. Quando ele vê vídeos deles, Ele tem a sensação de ter estado lá e vivido aquela vida. É como se o tempo tivesse congelado nesses vilarejos e eles ainda tivessem as escolas e o modo de vida zoroastrianos. Ele se desfaz de seus mortos da mesma forma e tudo mais. Como mudamos a vida de simplicidade desses vilarejos com a modernidade da época atual, em que estamos nos destruindo cada vez mais. Nos vilarejos, o ethos de Mitra e Zoroastro, a vida era tão simples e ainda é simples. Isso nos dá a sensação de questionar se precisamos viver no século XXI em Nova York com tanta dor ou se podemos viver em uma época paralela neste vilarejo com tanta alegria. São dois tempos paralelos para os seres humanos e o sentido de emoções diferentes. Nos vilarejos, eles se respeitam e valorizam uns aos outros e a presença e a vida. Então ele contrasta aqui isso com sua experiência na Auschwitz há alguns anos, quando um médico do governo austríaco lhe disse que eles não precisam de nossa tecnologia e que a Auschwitz não precisa de tecnologias avançadas e que eles querem continuar do jeito que estão. E falou para o Sr. Cash: leve sua tecnologia para fora da Áustria. Não estamos preparados para apoiá-los. Eu disse: o quê? E agora eles querem saber quanto de impostos podemos pagar a eles. A Fundação Cash é uma estrutura de pesquisa maciça que agora está entrando no mercado de ações americano e trabalhando na China e em outros lugares. Podemos viver em um fuso horário diferente, com a mesma fisicalidade, o mesmo lugar e a mesma posse. Podemos mover todos pelo tempo para um único lugar, de modo que sejamos todos iguais. Aqui o Sr. Cash fala sobre os palestinos e como com as negociações de paz eles pararam o sistema de alimentação da Fundação Cash, mas também porque não havia muita absorção de energia. Se necessário, ela pode ser trazida de volta, se houver apoio para isso, mas há uma estrutura maior em ação. Pergunta para o Sr. Cash: existem dois tipos de materiais de raios cósmicos, um para ser embutido em produtos e outro são as bolas de raios cósmicos certificadas. As bolas de raios cósmicos fazem parte da nova moeda universal. Então os materiais de raios cósmicos nos porta-sabonetes ou em outras coisas também fazem parte dessa moeda? O Sr. Cash responde: não. As outras coisas são apenas funcionais e energéticas e não fazem parte da moeda. Aqui há algo sobre a moeda Cash Coin e sobre ela assumir uma nova forma e estrutura em breve. Mas não queremos revelar muita coisa agora. O Sr. Cash explica sobre sua posição de usar três chapéus ao mesmo tempo. Ele é o CEO da Fundação Cash, CEO e presidente da corporação Mark Ray e detentor dos direitos intelectuais do conhecimento. Agora ele precisa ser muito prudente com o que diz nos ensinamentos, pois isso pode afetar as ações da Mark Ray. Ele está deixando claro que a parte dos ensinamentos só tem a ver com a ciência do plasma e a Fundação Cash e nada a ver com a Mark Ray. Se cometermos o erro de misturar isso, o problema será exclusivamente nosso, e não há nenhuma intenção de influenciar o mercado de ações. Aqui você pode ouvir a gravação original para obter mais detalhes sobre isso. Em um futuro muito próximo, vocês verão ex-presidentes, príncipes, princesas e monarquias no trabalho da Fundação Cash e em torno dele. Eles estavam esperando que levássemos a tecnologia a público antes de serem vistos com a Fundação Cash. Com a nova posição da Mark Ray, eles estão preparados para se levantar e estar com a Fundação Cash. E uma pessoa disse que estava disposta a abrir mão de sua coroa para apoiar a tecnologia do plasma. Aqui o Sr. Cash fala sobre a grande queda de energia no sul da Europa. Isso ocorre porque o setor de energia nuclear da França está envelhecendo e não consegue lidar com a carga. Mais coisas acontecerão no futuro. Em Pequim você verá quatro cilindros. Podemos produzir qualquer gás no estado sólido da matéria e quatro deles serão mostrados na exposição. Se você escolher qualquer um deles, isso mudará o mundo da energia. Ele disse que quando estava prestes a mostrar a produção de gás a um líder mundial, foi sabotado ou destruído e eles não puderam mostrar. As nações africanas estão uma a uma tomando seu lugar. Quando os ocidentais falam sobre a África, eles sempre a consideram pobre, mas nunca dizem que estamos roubando todos os seus recursos e mantendo ela pobre de propósito para que possamos roubá-la. A Fundação Cash tem um enorme apoio nas nações africanas. Pergunta para o Sr. Cash: o que é o tempo? O Sr. Cash responde: na linguagem universal, o tempo não existe. Nós criamos para nós mesmos os segundos, os minutos e as horas. Temos que redefinir o tempo. Ele é uma confirmação da observação da existência. Pode ser um segundo para mim, ou um milhão de anos para um gato, ou 10 milhões para outro animal no universo. depende do que deixamos como rastro da existência e do tempo e período de observação. A maneira como medimos o tempo na Terra não existe na realidade. Nós o medimos de acordo com as rotações ao redor do Sol em minutos e dias e o restante. Temos até máquinas do tempo nucleares, atômicas e quânticas. É uma coisa muito difícil, mas você pode acelerar o tempo, fortalecendo o campo magnético gravitacional ao mesmo tempo. A tecnologia foi dada aos buscadores de conhecimento para construir uma máquina para fazer isso. Isso faz parte da capacidade de viajar 100 mil vezes mais rápido do que o próprio tempo. Então a velocidade da luz se torna irrelevante, porque mesmo a velocidade da luz não pode alcançar o tempo, se você entender a diferença. O tempo é o ponto de observação e a existência a ser observada e depende do observador. De fato, não há tempo no universo, mas a força do campo da confirmação da existência cria o tempo para que ele possa se confirmar. Na Terra, o tempo de 60 anos é apenas 1 milissegundo do tempo do universo, muito provavelmente menos do que isso. Em que tempo estamos, então? Levamos o tempo universal, o tempo da galáxia, o tempo da Terra? E quanto ao tempo do Únicos? Temos que aprender qual ponto de referência de tempo usar. Uma criança que morre ao nascer passa por uma rápida evolução no tempo que poderia ser o período de outro universo? Enquanto o homem, que vive aqui por 100 anos, não vive nem mesmo um segundo em comparação com esse universo. O tempo ele é criado a partir da interação dos plasmas da criação e, de certa forma, você sente a criação. Ele não tem dimensão e você não pode criá-lo. Ele se cria a partir da interação dos outros campos. A massa ela não existe a menos que os campos gravitacionais e magnéticos interajam. O peso não existe a menos que você traga outra combinação de campos para interagir com ele. Isso é irreal, porque é algo que o homem inventou para explicar a posição do tempo em relação à sua compreensão. O tempo, da forma como o alocamos na Terra, não existe. O tempo é zero. O tempo só existe na janela de oportunidade para a confirmação da existência. Nós não existimos. Há uma explicação que é muito difícil de entender. E se você estiver em Marte, por exemplo, olhar para a Terra, e como a olho nu não podemos ver o homem, então ele não existe. Com equipamentos melhores podemos ver as montanhas e a Terra girando, mas não podemos ver o homem andando na estrada. Para o observador, não há nada lá, portanto não há tempo e não há existência do homem. Isso deve ao fato de o observador não conseguir ver o homem. Se você desenvolver uma visão melhor e uma força de campo mais forte para poder ver o homem, então ele existirá para você e o tempo será criado. O tempo depende da observação do espaço. O tempo existe quando há evidência de vida e existência. Mas se você diz vida, então você tem que explicar o que é vida. Na manifestação da observação, poderia ser uma pedra, um homem, um gato ou um alienígena. Ainda não conseguimos criar uma máquina que crie tempo, mas a partir da interação dos campos, criamos a ilusão de existência que chamamos de tempo. Pergunta para o Sr. Cash: eu posso usar os óculos e espelhos de plasma com um sistema de gemiosidade de raios cósmicos? Sr. Cash responde: você pode fazer o que quiser. Criar uma nova dimensão, por que não? Nunca, jamais impeça alguém, a menos que seja perigoso, de fazer experimentos e encontrar novas fronteiras. Eu aconselhei a não tocar em chumbo e alumínio e qualquer outro material, porque quando você não entende que se trata de um campo magnético e por estar na força do seu sistema nervoso do corpo, ele pode interferir nele e fazer coisas estranhas. Portanto, preferimos que você não faça essas coisas engraçadas. Às vezes as coisas engraçadas são boas, mas às vezes podem ser ruins, e isso pode prejudicar muitas coisas. Portanto, se você quiser fazer experimentos e estiver confiante que sabe o que está fazendo e se sentir seguro, então é seu trabalho testar a si mesmo e expandir as fronteiras do conhecimento. Pergunta para o Sr. Cash: minhas glândulas de suor nas axilas produzem muito suor, às vezes há um odor muito desagradável também. Sr. Cash responde: não use os ganchos que você acha que vão ajudar, pois o problema pode desaparecer por alguns dias, mas depois volta. Os buscadores de conhecimento não aprenderam a usar os ganchos para esse fim. Em segundo lugar, depende de como seu corpo é desenvolvido para diferentes propósitos. Por exemplo, os chineses eles podem comer muita pimenta e não suar. Mas se você comer a mesma pimenta, começará a suar muito. Especialmente no sul da China, suas glândulas são desenvolvidas para lidar com a pimenta. O mesmo acontece com outras raças em diferentes partes do mundo. Nosso corpo ele é ajustado para viver nessas condições. Por outro lado, há uma bela empresa na Nova Zelândia que produz um produto natural como desodorante. Ele mais ou menos impede a transpiração. E mesmo se você suar, não sentirá o cheiro. Eles conseguiram enganar a conversão de odores. Tudo depende do corpo e da interação química que ele tem. Pergunta para o Sr. Cash. Nós humanos podemos fazer com que nosso corpo fique em um estado de energia de ponto zero, já que somos a tecnologia mais avançada em imagem do Criador? Dessa forma, podemos levar nosso corpo conosco quando formos viajar no tempo e não precisaremos de outras tecnologias externas, como naves espaciais. Quando digo externa, refiro-me a qualquer ferramenta ou forma de energia fora do corpo humano, apesar do fato de que tudo está interconectado e tudo é energia. Sr. Cash responde: sim, é claro que você pode, todos nós podemos. Trata-se de entender o processo da criação e saber como controlar isso. Podemos aprender a controlar os campos que nos formam internamente e aqueles que formam nossa imagem externa. A maior parte do sistema bancário do Ocidente funciona com base no reconhecimento facial. Muitas vezes penso que com o conhecimento que eu tenho eu posso mudar o padrão do meu rosto, mas ainda é a mesma alma dentro dele. Então o que o banco vai falar? Não reconhecemos seu rosto. No futuro, o reconhecimento facial se tornaria um reconhecimento da alma? Temos a capacidade de fazer isso, também podemos mudar o rosto. Podemos até mudar nossa aura e nosso físico. Se pudermos mudar nossa aura, então poderemos transmutar. Mudar a aura dita a nossa posição em relação à posição que estamos. Se não tivermos medo, poderemos mover nosso corpo. Faremos esse teste com os buscadores de conhecimento na próxima semana. Vimos que se um buscador de conhecimento entrar em pânico durante a sessão, todos os outros também entrarão, porque todos estão conectados uns aos outros. É por isso que usaremos um capitão em quem todos podem confiar. Nós escolhemos porque sabemos que ele não terá medo e outras coisas do gênero. Se você fizer isso, você pode mudar a dimensão pela força do seu ser interior. Além disso, ao controlar a respiração, você pode controlar a posição de sua estrutura física. Então sim, você pode levar seu corpo com você. Pergunta para o Sr. Cash. O planeta Terra está inclinado em 23,5 graus. Seremos capazes de realinhar o planeta quando todas as nações compreenderem e adotarem a tecnologia do Sr. Cash e a consciência coletiva humana despertar? Sr. Cash responde: se você endireitar o planeta a zero grau, não haverá vida como a conhecemos aqui. Com certeza não haverá árvores, nem estações, nem água, porque tudo isso se deve à inclinação, que deu origem assim a esses campos de energia e a criação da variedade de vida. Toda estrutura depende do ângulo, e se o ângulo aumentasse mais, digamos mais de 25 a 30 graus, as interações do campo e, portanto, a vida no planeta mudariam. Quando não há inclinação, criam-se vidas monoenergéticas, e isso é muito raro, mas muito comum no universo. Mas mesmo assim, eles usam uma tecnologia diferente que não está aberta ao homem ainda. Mas nós poderíamos fazer isso, e conhecemos a tecnologia para fazer isso. O homem não tem conhecimento para criar essas condições. Muitas pessoas receberam suas bolas de raios cósmicos e estão relatando resultados incríveis. Aqui o Rick mostra o vídeo da bola de raio cósmico girando em alta velocidade. Sr. Cash continua e diz: você pode fazer coisas diferentes com as bolas de raios cósmicos. O material dentro da bola é solto e não compacto. Não há duas posições iguais, porque todas elas têm misturas diferentes em seu interior. Ela é feita deliberadamente nessa composição, de modo que o centro da bola nunca é estático ou fixo. Ela reage à sua emoção e à forma como você a torce. Você pode usar em conjunto com outros produtos da Fundação Cash e ver como eles reagem a você. Estamos recebendo relatórios porque 49 foram entregues já. Todas as bolas estão registradas e têm muito valor, não financeiramente. Elas ganharão muito valor com o tempo. Tente testá-las com sua própria emoção, seu próprio tempo, e segure elas em sua mão. Crie uma dimensão de uma base de formação estelar. Uma pode ser sua alma e duas bolas podem ser as outras posições, e depois mova suas mãos para cima e para baixo, para os lados, e veja como a sensação muda e que prazer isso lhe dá. Quando você criar algumas dimensões por meio do posicionamento da bola e das mãos ou qualquer outra coisa, tente se sintonizar com elas e sentir o que elas lhe proporcionam. Observe as distâncias entre os reatores. Você pode usá-las em conjunto com outras coisas para mudar o ambiente de seu parceiro, esposa, gato e o resto. Você pode postar seus depoimentos com as bolas de raios cósmicos na página de depoimentos, e também temos um grupo de depoimentos toda segunda-feira de cada mês. Envie seus depoimentos para info@cash.foundation e escreva testemunho sobre as bolas de raios cósmicos. Essas bolas mudarão a vida de muitos de vocês. Eu sei o que lançamos e o que elas vão fazer. Elas estão ocultas de diferentes maneiras ali as coisas. você receberá energias que o iluminarão e mudarão sua vida de forma positiva, porque agora você está conectado a um nível mais elevado de movimento, de ou de dimensão de campos. Tenho visto muitos relatos nos últimos dias e como as pessoas interagem com elas. O próximo lote de unidades será enviado em junho ou julho. Espero ter conseguido compartilhar com vocês conhecimentos que os mudarão. E gradualmente vamos nos preparar para a próxima etapa e para a próxima linha de entendimento. Você poderia colocar as bolas de raios cósmicos dentro de algo como uma bola de ping-pong, onde ela pode se mover livremente. Então conecte duas bolas e coloque-se no meio delas, alinhado com sua alma ao redor da cabeça. Depois conte-nos como você se sente e se você conseguiu transmutar. Em que dimensão você foi parar? Então mude as bolas para uma posição diferente, como a frente e a parte de trás da cabeça, e conte-nos que visões você teve. Usamos bastante essa combinação nas sessões de voo nos últimos 2 anos, mas agora com o raio cósmico o jogo é diferente, pois você entrará em contato com a energia universal. E não diga que você sonhou, porque não é mais um sonho, você se tornou parte da estrutura universal. Não mexa muito a cabeça, porque à medida que essas bolas se movem, elas liberam energias diferentes e elas se fixam em você, em sistemas diferentes. Observe as dores, as protuberâncias de seu corpo sob qualquer nome e suas emoções. Apenas observe e veja como você se eleva. E nos informe. É incrível como você pode obter energia dos campos universais com essas bolas de raios cósmicos e alimentar a alma, o que dará suporte à fisicalidade e elevará a alma da fisicalidade. Pergunte a outras pessoas ao seu redor se elas percebem alguma mudança em você. Mas não as use em demasia, no máximo alguns minutos por dia ou mesmo só uma vez por semana, porque o conhecimento tem que ser compreendido e tudo tem que ser aceito pela alma do homem. Alguns de vocês que participaram da exposição em Pequim, quero dizer, se conseguirem entrar no quarto do hotel, tenho certeza de que será um momento maluco para vocês. Alguns de vocês receberão uma surpresa nossa também, mas a exposição é voltada principalmente para os embaixadores mundiais, mas se você conseguir entrar, nós lhe daremos o prazer de ver isso. Será uma mudança no mundo da ciência e na compreensão da totalidade. Haverá muitas negações e reações da imprensa e de outros porque eles não podem aceitar essa mudança. No início dos anos 2000, na Coreia do Sul, eles nos disseram que esperavam isso de um americano e não acreditavam que pudesse vir de um iraniano isso. Talvez os sul-coreanos possam começar a acreditar no que estão vendo. Essa tecnologia é tão avançada porque funciona com raios cósmicos, os raios da criação e não a medicina feita pelo homem e tudo mais. Se você colocar as bolas de raios cósmicos na bola de ping-pong onde elas poderão girar livremente, então devido à sua rotação, velocidade material, elas serão detectadas pela alma do homem e a alma decidirá se deve ou não receber e então você verá o que acontece com o seu físico. Você perderá toda a sua dor? Você verá mudança em seu comportamento? Você terá novos conhecimentos? Então você entenderá por que lançamos esses materiais, porque é o momento de iluminar o homem. Fim do índice rápido do workshop 588.